Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje. Bato um papo aqui com o Dr. Marcos Eduardo, médico oncologista. Converso também com o Domingos Augusto Beltrão, da Associação Anjo dos Rios, lá de Guaxupé. A dupla Mário Sérgio Neir, daqui a pouquinho vai também estar aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha. E para começar a edição de número 346 do Expresso, eu convidei, e ele está aqui, Edson José Balisto Balichinha, vice-prefeito de Arceburgo e pré-candidato. Pré-candidato lá na cidade de Arceburgo. Balichinha, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha, aqui de Guaranésia. Também bom dia especial para as pessoas lá de Arceburgo que estão acompanhando essa entrevista. Prazer, viu? Tá recebendo você aqui. Prazer é todo meu. Primeiramente, desculpa, né? Sei que você já havia feito o convite anteriormente, né? Mas, em virtude de compromissos, não pude participar. Mas agora deu certo, estou aqui para responder as perguntas. É um prazer estar recebendo você aqui. Você que já participou do programa Expresso há 5, 6 anos atrás, eu acho, logo no começo do programa, como vereador de Arceburgo, né? Isso, participei, tive a honra aqui de participar. Foi muito bacana. Uma das primeiras edições do programa Expresso, você esteve aqui. Isso, quero parabenizar você pelo programa, um programa muito bom, sempre acompanho, traz muita informação e cria o debate, que isso que é importante, né? O debate é fundamental, principalmente para a política. Vamos debater então a cidade de Arceburgo, Vamos lá. Como é que está Arceburgo, meu amigo Balichinha, nessa administração que você faz parte? Isso, na verdade, assim, existe um contexto, gostaria de deixar claro, muitas pessoas têm esse conhecimento, algumas não têm. Eu não sei, eu não ia sair candidato a vice-prefeito, né? Certo. Eu ia sair candidato a vereador, e chegou na última hora, no último dia que tinha que apresentar, protocolar os documentos dos candidatos, o então candidato a vice-prefeito disse que não iria, né? E o candidato até no momento era o Eliel. Certo. E chegou naquele momento, o presidente do partido virou para mim e falou: poxa, Balista, se não for você, não tem outro. E eu falei: pelo partido eu vou, eu entro na disputa. Entrei. Por todas as circunstâncias que ocorreram, não tinha o apoio do ex-prefeito e tudo mais, o candidato a prefeito renunciou. E eu também renunciei. Eu fiz a minha renúncia, né? Se não deu certo, não conseguia o apoio das pessoas e tudo mais, dos próprios candidatos a vereadores também, né? Que havia uma pressão, eu peguei, saí. Só que a hora que eu saí, eles foram e convidaram o Militão para ser o candidato. Eu não ia ser candidato também a vereador porque eu não podia tirar um que já estava disputando, tá, né? E eu peguei então, falei: não vou ser candidato a nada, vou ficar na minha. E eles não entregaram a minha renúncia. Disseram: não, você vai ajudar, né? O candidato Militão. E a minha renúncia não entregaram. Então, eu fui candidato a vice por uma razão, uma circunstância do destino. Não seria candidato a vice-prefeito. Bom, assumindo, né, quando a gente assumiu, ganhamos. Mas aí você abraçou a causa e disputou a eleição, isso, e pediu votos. Isso, aí nós fomos para a campanha. Claro. Né? E assumimos, só que eu, na condição, já fui duas vezes vereador, né, imaginava que iria ter alguma função na administração. Esse era o meu objetivo principal, é trabalhar. Né? Eu sempre, quando eu entrei para a política, eu me disponho a trabalhar pela população. Nada de individualismo, sempre pelo coletivo, pensando na cidade, no melhor para a cidade, melhor para a população. E foi assim que eu entrei. Só que por várias e várias e várias vezes, né, tentei explanar isso ao prefeito, mas sem sucesso. Infelizmente, existe, né, aquele pensamento, para mim é um pensamento muito retrógrado. Hoje em dia você não pode falar disso, pensar dessa forma em administração, que o vice tem que ser deixado de lado, porque se o vice aparecer, o vice vai ganhar notoriedade e vai possivelmente ser um candidato contra o prefeito. Vai ser um adversário. Então, infelizmente, eles deixam o vice de lado, né? E eu fico muito triste com isso, porque as pessoas às vezes fazem uma comparação pensando que você pensa da mesma forma que o prefeito, e não. O prefeito tem a cabeça dele, tem a maneira dele de administrar, e eu penso totalmente diferente, né? Então você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que todo mundo é igual. A minha cabeça é totalmente diferente, pensada numa administração com ética, com transparência, com comunicação, principalmente com comunicação. Né? A comunicação é tudo numa administração. E com isso, infelizmente, assim, eu não tenho função. Eu procuro fazer um trabalho, desenvolver o trabalho, quando as pessoas me procuram, me cobram, quando eu sei de alguma coisa que está errada, eu procuro ir e falar com os secretários, pedir o auxílio, sempre conversando. E procuro solucionar os problemas. Eu tenho uma filosofia que é assim. Mas você ainda faz parte dessa administração, então, dessa forma, pelo menos? Sim, eu vou na prefeitura, eu estou lá, as pessoas que precisam de alguma coisa, que conversam comigo, eu sempre procuro levar o problema. Se tem um problema, quem vai solucionar, não importa. O importante é solucionar o problema. E é isso que eu procuro tentar fazer. É um papel que você poderia fazer como vereador também. Também como vereador. Né? É um pouco diferente, né? Claro. Um pouco diferente, que não seria até uma função do vereador, mas acaba exercendo essa função. Acaba também. Do interior, né? Infelizmente isso acaba acontecendo. Mas então, hoje você está afastado do Militão, é isso? Não é afastado, né? É. Eu tenho um respeito muito grande pela pessoa dele, um prefeito que eu levo o exemplo da honestidade, né? Um prefeito que você pode colocar a mão no fogo, porque honestidade é a bandeira dele. Certo. Né? Então, isso é uma coisa muito boa, principalmente o que a gente está vendo na política. Né? Então, é um prefeito muito honesto. É a melhor qualidade que ele tem. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E eu não estou afastado, mas também não tenho função. Infelizmente, assim, não sou chamado para uma reunião. Então, às vezes que até você me convidou para vir aqui, eu falei, Antônio Cláudio, mas como? Às vezes você me pergunta alguma coisa referente à administração, eu não vou saber te responder porque eu não faço. Eu não sou integrante dela como secretário, enfim, então, não hoje participo. Eu sempre cobro aqui dos vice-prefeitos da região que a maioria não é atuante. Você, então, não é um vereador atuante? Vice. O vice-prefeito atuante? Não, eu procuro resolver as questões, né? Procuro trabalhar e fazer o melhor. Eu consigo até conseguir muitas coisas através dos deputados, né? Através do trabalho que eu realizo, independente de ser vice. Isso eu faria por Erceburgo, independente de sendo político ou não, graças aos contatos que eu tenho. Certo. O que você já conquistou para Erceburgo como vice-prefeito? Como vice-prefeito, agora, recentemente, né? Através do deputado Cássio Soares, que a gente trabalhou, né, na campanha para ele, tinha uma demanda muito grande do Instituto da Core, né, que é para a construção da quadra coberta lá. E havia promessas de outros deputados, né, para que esse recurso fosse alocado, e não, sem sucesso. E quando eles me procuraram, eu falei, eu vou trazer o deputado aqui, e o que ele falar, vocês podem ter certeza que ele vai cumprir. E assim foi feito. Né? Nós conseguimos lá, o deputado alocou R$70 mil para essa construção da casa coberta. Aí teve um problema com relação à área que eles iam fazer lá, e esse recurso foi realocado para uma sala de informática, e a empresa vai passar o recurso para construir a tão sonhada quadra coberta que eles têm. Do Core, do Instituto Core. Com o Cássio também consegui dois recursos de R$400 mil cada um para a reforma da Escola Estadual Coronel Lucas Magalhães. Com o Cássio também nós conseguimos, isso ainda não chegou, tá? Aquisição de equipamentos de ultrassonografia e um contador hematológico. Isso foi do Moscone que eu consegui, e do Cássio, com aquisição de duas vans para o transporte de pacientes para outros municípios, também uma ambulância de pequeno porte com o Geraldo Tadeu. Isso ainda não chegou. Mas trabalhei junto com o Cássio na vinda de uma nova viatura para a Polícia Militar, e outras questões e outras demandas com outros deputados também que a gente ajudou. O MD Madeira agora, recentemente, alocou graças ao João lá de Erceburgo, que fez o pedido a ele, colocou R$50 mil para a saúde. Esse apoio, esses contatos que a gente tem com os deputados e com a secretaria é muito importante para cidades pequenas, principalmente porque a arrecadação é pequena, os gastos são muitos E se não tiver esse respaldo dos deputados, fica bem difícil. Se você tivesse aí uma abertura maior com o Militão, se o Militão chamasse você para conversar mais, você acha que as conquistas seriam maiores? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. É, eu penso da seguinte forma, Antônio Cláudio. Se você tem um bom relacionamento com algum deputado, com algum secretário, é importantíssimo que você utilize isso, independente se você seja político, se você não seja político, se você seja adversário ou não. O importante, quando o prefeito assume uma administração, é a cidade. Não é apenas os eleitores que votaram nele. A cidade inteira tem que se beneficiar com o seu trabalho. Por isso você foi colocado lá. Então, se você tem um contato, seja o deputado que for, às vezes o deputado nunca foi na cidade e você tem um contato com ele, não custa pedir. O ex-prefeito Toninho ganhou muitas conquistas lá em Arceburgo. Dessa forma, quando ia a Belo Horizonte, a Brasília, conhecia um deputado naquele momento e pedia, né? Pedia o recurso e, por incrível que pareça, alguns deputados realmente mandavam, né? E um prefeito tem que ser assim, tem que bater sempre a porta das secretarias, bater a porta dos gabinetes dos deputados para conseguir recurso para a cidade. Você se arrepende de ter saído como vice aí do Militão, mesmo sendo nas circunstâncias que você falou? Se você for analisar pelo contexto de não ter atuação, sim. Sim, porque eu esperava ter um trabalho. Hoje em dia não existe mais aquele lance de prefeito, não. Hoje é gestor, tem que praticar gestão. Se você não entra com esse pensamento para administrar, você não vai conseguir fazer nada. É o que eu te falei, a arrecadação sempre é menor e os gastos sempre aumentam. Muitas pessoas têm ideia que a prefeitura nasce dinheiro e não existe isso, né? Você arrecada e fornece o serviço para a população. Então, o prefeito hoje que não entrar com essa visão de gestão moderna e eficiente, não adianta nem querer se propor a candidatar, né? Tem que pensar realmente em administrar. E administrar, às vezes, o que é da gente, talvez seja fácil. Administrar o que é público é muito difícil. Então tem que ter uma cabeça muito bem preparada. O Militão não está sendo um bom gestor? Depende do ponto de vista. Do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, eu acho que muitas coisas poderiam estar melhor, né? Não estou criticando a gestão, é aquilo que eu te falei. Cada um tem uma cabeça. Então, se ele acredita que esta é a melhor forma de administrar, ele tem o pensamento dele. Eu teria um pensamento totalmente diferente e faria diferente. Como você tem pensamento tão diferente do Militão, não era a hora, talvez até no começo já da administração, quando você percebeu isso, de abandonar o barco, desistir, renunciar ao cargo de vice-prefeito? Eu acreditava que as coisas fossem ser diferentes. Tanto é que eu insisti, que tá insistindo até hoje. Cobrei para assumir uma secretaria, porque o candidato, o prefeito, se ele quiser praticar economia de verdade, ele indica o seu vice para trabalhar na administração. Indica a ele uma secretaria, aquela que ele melhor adaptar, e outra, se ele não tiver um domínio, um conhecimento da pasta que vai assumir, que faça capacitação. A capacitação é fundamental, seja ela para a área que for, para todos os segmentos da administração pública, e é preciso e necessário ter pessoas capacitadas e que tenham um senso de humanização, principalmente, porque vai lidar diretamente com as pessoas, que são contribuintes, que pagam seus impostos, que trabalham. Então, isso é muito importante. E eu cobrei, né, para assumir uma secretaria, ou seja, evitaria ter um gasto com o secretário, o vice assumindo a secretaria, e iria desenvolver um trabalho, né, dentro daquela pasta. Mas, infelizmente, então, nem todos os prefeitos pensam dessa forma. Então, isso é um mal. O custo-benefício do Balistinha não está sendo muito bom para Arceburgo? Está sendo. Tá sendo eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu, graças a Deus, tenho o reconhecimento das pessoas, né, de ter sido eleito duas vezes vereador. Fiz um belo trabalho também como vereador, mas se fosse hoje na condição para um prefeito, se for para mim sair como vice, para deixar de lado, jamais. Jamais. Isso não é de agora, não, tá? Isso é histórico em Erceburgo, isso aconteceu na administração passada, aconteceu na outra administração, quando o Militão foi prefeito, em todas as administrações. Infelizmente, o vice-prefeito é deixado de lado para esse escanteio. Eu até sugeri para um amigo vereador que faça uma alteração e coloque agora para a próxima legislatura o salário de vice a um salário mínimo, porque dessa forma o vice vai pressionar ainda mais o prefeito e vai assumir alguma pasta que vai ficar mais econômico ainda para o município e vai ficar muito melhor, que aí sim ele vai ter função na administração e vai ser cobrado. Um prefeito que realmente dá valor a isso não pensa no vice apenas para ganhar a eleição. Ele pensa na administração os 4 anos e com isso ele faz um bom trabalho juntos, porque eu também entendo, as pessoas têm essa consciência, se o prefeito vai mal, notoriamente o vice está junto, o vice está no mesmo barco, né? Mas não é assim, cada pessoa pensa de uma forma e eu tenho uma visão totalmente diferente. Mas a grande maioria das pessoas pensa dessa forma, né? O prefeito está mal, o vice está no mesmo barco. Sim. Como é que você vai trabalhar isso numa provável candidatura sua a prefeito? É justamente isso que eu falei esses dias. Tentar explicar isso. E conscientizar. Eu falei pro Militão esses dias, o que falta muitas vezes na administração é comunicação. Se você entende que a comunicação, você explicar para as pessoas o que poxa, as pessoas entendem, né? Não é simplesmente mandar um ofício, dizer que a partir daquele dia não tem mais isso, a partir daquele dia não é mais assim. Não, o prefeito tem que estar próximo. Os funcionários públicos é o alicerce da administração. Se os funcionários públicos não estão contentes, a administração inteira não vai estar contente e a população em si não vai usufruir os bons serviços que podem ser prestados, né? O funcionalismo é tudo, é um pilar da administração. Tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido e tem que ser comunicado de todos os atos. É preciso planejamento. Hoje o gestor que não trabalha com planejamento, ele não consegue sucesso na sua administração. Eu preciso fazer tal coisa, mas de onde eu vou captar o recurso? Quando eu vou fazer? Como eu vou fazer? Qual o prazo disso? Isso é publicidade, isso é comunicação. É assim que funciona. Se a pessoa não tiver uma cabeça dessa forma, não adianta. Foi em dezembro que você assumiu, né, que você seria pré-candidato. Como é que foi a recepção do pessoal do grupo, né, do PSDB e os grupos que apoiaram o Militão? Na verdade, o Antônio Cláudio, o partido em si, ele teve algumas baixas. O partido era diretório, né, tinha toda a sua comissão constituída. Hoje está apenas com a comissão provisória. Eu sou o presidente hoje do PSDB, também por umas circunstâncias, do acaso, não tinha outra pessoa que estava, não quis mais, né? O Marcão era o presidente, não quis mais e passou o partido para mim. Eu recebi o partido. Penso também com relação ao partido totalmente diferente. O partido, infelizmente, as pessoas perderam a ideologia. Se você olhar agora com essa nova lei, a janela que vai vir, infelizmente você vai ver uma debandada. Muitas pessoas vão sair do partido A para ir para o partido B para ficar mais fácil de se eleger, é porque aquele partido oferece uma garantia maior, e isso é deplorável na política. As pessoas perderam aquele senso da fidelidade. Eu estou nesse partido porque eu acredito na filosofia, no estatuto que ele tem e tudo mais. Então, infelizmente, o partido hoje, com 5 pessoas, né? São 5 pessoas na comissão provisória. Eu me propus a sair como pré-candidato, mas independente disso, eu não faço questão, e se tiver outro nome, com certeza, né? Se o partido ali abraçar, tiver algum outro nome do partido que queira ser também, não tem problema nenhum. Eu não vejo motivo para abrir mão, desistir da minha pré-candidatura, de forma alguma. Tenho plena consciência disso. Parece um outro nome que queira disputar, às vezes que nunca foi. Não tem problema. Com relação a isso, não. E o grupo trabalha com outros prováveis nomes ou não, por enquanto, é só o seu mesmo que é discutido? Não, tem alguns. Tem outros nomes? Tem alguns outros nomes, sim. E isso tá sendo discutido agora que vai, né, que começa realmente o trabalho pensando na campanha eleitoral, mas o partido, não só o partido, como outros partidos aliados, tem alguns nomes, sim. A população vai ver você, claro, você passa aí pelas prévias do partido, como o candidato da situação, o candidato do militão. Isso vai ser bom ou vai ser ruim para a sua campanha? Se você olhar que Erceburgo, infelizmente, né, tem isso. É uma coisa assim que eu nunca concordei, dividir a cidade em lados políticos, né? Eu sempre tenho a filosofia que a pessoa tem que escolher e votar no mais preparado, né? Naquele que tiver as melhores ideias, a melhor campanha, a melhor forma de transmitir aquilo para a população. Assim deve ser o voto, sempre consciente. Não um voto de barganha, não um voto vendido. Isso é ruim, porque quando acontece isso, as pessoas colocam para administrar, às vezes, quem não tem tanta competência, quem não está preocupado com a coisa pública, isso é ruim. A população errou ao votar no militão e no grupo seu há quatro anos atrás já? Não errou. Não errou. Né? Não errou porque a administração vinha com o mandato do Toninho, um excelente administrador, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas melhoraram em Erceburgo. Só que foi um tempo também diferente. Eu fui vereador, né? Durante o mandato do Toninho, eu fui vereador, os 8 anos. Era uma circunstância diferente, né? Se você tem um prefeito com a visão futurista, com a capacidade administrativa, que tenha esse diálogo com o funcionário, que fale com a população, que explique como que está a coisa pública, é diferente, né? E a arrecadação do Toninho, por ele ser mais arrojado nesse sentido, foi uma administração muito boa e criou-se com isso muito mais benefícios do que já existiam na cidade, né? E quando o militão assumiu, esses serviços, pelo menos ali até agora, né, que a crise realmente agravou, foram mantidos, né? E outras coisas mais. Para você ter ideia, nessa administração foram adquiridos com recursos próprios, micro-ônibus para o transporte de pacientes em Alfenas. As pessoas iam num ônibus que não era tão confortável. Hoje adquiriu um ônibus com as poltronas reclináveis, com ar-condicionado, né? Isso foi adquirido com recurso próprio, custou 228 mil. Esse micro-ônibus, aquisição de uma Kombi para o transporte escolar, micro-ônibus para o transporte escolar, aparelho cardioversor com desfibrilador para o pronto atendimento que não tinha, um elevador para o micro-ônibus escolar, tornando ele acessível para as pessoas com deficiência, aquisição de medicamento para distribuição gratuita na farmácia, R$1 milhão nesses 3 anos. Esses 3 anos. É importante frisar isso. Quem é político que está me ouvindo sabe que a situação está difícil e o governo agora cortou ainda mais a lista da farmácia básica. Ou seja, que é o que o governo manda, que é aquilo que o município fornece. Só que o militão, preocupado justamente com essa questão da demanda, que as pessoas tomam alguns tipos de medicamentos que não vêm da farmácia, ele compra isso e esse gasto já deu mais de R$1 milhão só em medicamentos para manter a farmácia básica. Agora está terminando a reforma do colégio Erceburguense, R$795 mil, né? Reformou, estava bem precário a situação. Eu teria um ponto de vista diferente, né? Se fosse eu prefeito, eu faria uma outra escola em algum outro lugar e faria do Colégio Erceburguense a Prefeitura Municipal. Elencaria ali todas as secretarias, com isso você otimizaria custo, né? Ficaria muito mais barato e você teria um contato direto e diário. A escola que é muito antiga, né? Da década de 40, 50. É antiga, um prédio tombado, né? A fachada é tombada. Mas eu teria esse outro tipo de visão. Mas o prédio agora vai ser inaugurado, ficou muito bonito, realmente, mas o espaço físico é pequeno. Um novo gestor vai ter que pensar realmente num outro prédio para poder fazer uma escola. Alexandre, puxando aqui na minha memória, eu me lembro que quando você veio aqui e era vereador lá de Arceburgo, eu questionei você a respeito do tratamento de esgoto. E você era um crítico ferrenho, né? Da questão do contrato de tratamento, se eu não estou enganado, era, não é? Sim. E agora, como vice-prefeito, deu para fazer alguma coisa, para tentar buscar uma solução? Porque continua o problema até hoje, né? E parece que é um problema sem fim. Um problema que não é só de Arceburgo. É, várias cidades, né? Aí, a partir de agora. Um problema que não é só de Arceburgo. Eu acho que essa é até uma pergunta que foi feita para mim. No Facebook? Isso. Depois eu vou procurar aqui. Eu acho que foi até uma pergunta, se não me engano, do vereador Nardo Pica-Pau. Vamos lá então, Nardo Pica-Pau. Antônio Cláudio, pergunte ao Balichinha, se ele fosse prefeito, quais medidas, muito bem lembrado aqui, Balichinha, quais medidas teria tomado para cortar custos ou se tomaria as mesmas medidas que o Militão tomou sobre a cobrança da taxa de esgoto? Qual a sua opinião e por que votou a favor dela? Sim, eu era vereador na época e quando a gente está na política, isso eu falo para todo mundo, você entrou para qualquer cargo, você tem que assumir responsabilidades. Né? E você não pode fugir delas, você nunca pode ter medo de assumir uma responsabilidade. A questão do tratamento de esgoto, quando foi discutida, na verdade, foi houve uma discussão dos vereadores, porque o projeto veio um projeto casado. Renovava a água, o abastecimento de água, que o contrato estava vencendo, só se fizesse o tratamento de esgoto. Tá. Né? Então foi um projeto casado. Tentamos por várias reuniões convencer o prefeito a desmembrar o projeto, mas infelizmente não teve sucesso. E a partir daquele momento começamos a discutir a questão do tratamento. Fizemos audiências públicas, fomos juntamente eu e o vereador Tico, fomos atrás de outras cidades, exemplos de outras cidades que faziam tratamento com recursos próprios, só que é inviável. O custo é muito alto para se tratar o esgoto e a gente viu que a melhor forma seria fazer com a Copasa, que já tinha o know-how dentro da área, já cuidava do abastecimento de água. Só que a lei, Antônio Cláudio, não veio o contrato para os vereadores votarem. Quando vem a lei para o vereador, essa lei veio, autoriza o prefeito a fazer convênio, celebração de convênio com a Copasa para o tratamento de esgoto, esgotamento sanitário e abastecimento de água. Ou seja, você autorizou a fazer o contrato. Eu fui muito crítico nesse sentido de pegar e falar, poxa, nós estamos votando aqui autorização para fazer o contrato. Qual é o teor? Aí, na época, o prefeito levantou e disse, não, quando eu for assinar o contrato, eu vou chamar todos vocês aqui e nós vamos discutir tudo isso junto. Por exemplo, quem vai pagar o tratamento de esgoto, quanto vai pagar, quando, se vai pagar 100% depois que terminar as obras, quantos metros cúbicos de água a pessoa vai ter de isenção, pessoas de baixa renda. Discutimos todas as questões. Infelizmente, quando foi a assinatura do contrato, nós não fomos nem participados. Então vocês foram enganados? Sim, fomos enganados. Pelo ex-prefeito? Nesse sentido, nós fomos enganados. Né? Agora, eu não sei, eu fico com interrogação, porque não dá para assinar um contrato da forma que foi feito. Um gestor não pode assinar um contrato da forma que foi feito, para fazer, começar a arrecadar, para depois começar os investimentos e as obras relativas ao tratamento de esgoto. Isso é inadmissível. Eu, se eu sou prefeito, jamais eu assinaria um contrato dessa forma, de jeito nenhum. Quando eu fiquei sabendo, né, que tinha sido assinado o contrato, eu fiz o pedido, eu protocolei na prefeitura pedindo o contrato para que visse o que estava escrito. E foi negado, né? Foi negado, não me passaram o contrato. Eu automaticamente peguei o carro, fui até Monte Santo, no promotor, mostrei a ele o requerimento que havia sido negado, e uma informação é pública, né? Qualquer cidadão tem direito, principalmente um vereador. E o Dr. Cláudio determinou que em 24 horas esse contrato fosse me entregue. E a partir dali, lendo o contrato e vendo tudo que estava da forma que estava, quando a gente se sente lesado em alguma coisa, que você faz? Procura justiça. Né? E eu voltei lá no Dr. Cláudio e falei, doutor, isso está errado, não foi assim, não foi feito dessa forma, não era para ser assim. Ele falou, mas eu só ajo sobre provocação. Eu falei, eu estou provocando o senhor. E a partir dali foi instaurado, né, um inquérito que ainda está em andamento. Depois o vereador Tim e o vereador Tico também fizeram uma baixa assinado, anexaram a esse processo que está em curso. Mas, Antônio Cláudio, tem algumas pessoas que fazem desse assunto política. Eu não faço política, eu falo a verdade. Tem gente que fala assim, não, que pode parar de pagar, que não vai ter problema, não, que isso... Não, isso já foi decidido. Eu acompanho todo esse caso desde quando eu era vereador. Já foi decidido pelo Supremo que qualquer uma das etapas que a empresa estiver fazendo, desde que esteja no contrato, a cobrança é legal. Então, quer dizer, se é uma decisão do Supremo, você vai questionar onde mais? Não existe mais questionamento. O que tem que ser feito é a cobrança. E eu cobro dos deputados, quando eles têm, porque o deputado tem mais acesso à Copasa, eu cobro muito dos deputados, inclusive essa semana fiz a cobrança. Mas infelizmente é assim. E quando você vai em alguma reunião, todas as cidades, os prefeitos reclamam a mesma coisa, sabe? Eu acho que muitos até falam, poxa, eu vou jogar uma bomba na Copasa. Os funcionários da Copasa não têm, né? Às vezes são criticados e tal, mas é uma questão de gestão. A gente sabe que a Copasa é uma empresa de economia mista, e economia mista, ela está na Bolsa de Valores, os acionistas têm interesse em lucrar, infelizmente. E o povo nessa dança sempre. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, inclusive fazendo aqui algumas perguntas que chegaram pro balestinha de nossos ouvintes. Expresso. Expresso, o seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Estou conversando aqui com Edson José Balista, o Balichinha, vice-prefeito de Arceburgo e pré-candidato nas eleições deste ano. Ô, Balichinha, tem uma pergunta aqui que chegou do José Giolo Filho. Ele gostaria de saber do vice-prefeito Balichinha qual é a importância de uma candidatura para contrapor aquela que se mostra majoritária. Qual significa mudança, né? Qual significa mudança? A sua ou a do outro candidato? Bom, boa pergunta. Quero mandar um abraço também pro Tico, né? O Zé Giolo já foi vereador também junto comigo, por sinal um vereador muito atuante. Sim. Né? Um vereador muito bom. Bom, eu acredito o seguinte, que qualquer candidatura hoje, seja a minha, seja do Gilson, que também é um pré-candidato, vai incidir em mudança, né? Porque também tenho certeza, o Gilson tem a forma dele de pensar e de a cabeça para administrar, e eu também tenho, totalmente diferente, né? De qualquer forma, uma ou outra vai realmente representar mudança, porque também eu penso diferente, né? A gente conversava em off aqui com relação a essa capacitação que é importante para os servidores e colocar pessoas técnicas nas áreas para desenvolver um melhor trabalho, que a população possa usufruir de um melhor trabalho. O secretário que cria um programa diferente na sua pasta, que tenha o respaldo e o apoio do prefeito, que para esse programa seja criado um fundo. Então, tudo com planejamento, tudo bem trabalhado. Eu acho que Arceburgo é uma cidade muito boa. Muito boa, com as pessoas trabalhadoras, dignas, honestas, e eu acho que falta isso. Um prefeito também tem que ter arrojamento. Se ele não tiver, tem que ter, não pode ter medo, né? Tem muitas questões que caem diretamente na mão do prefeito, e ele tem que ter poder de decisão. Ele não pode protelar aquela questão, que seja para dar um sim ou para dar um não. Eu acho que a resposta tem que vir e o motivo, explicar. Eu não posso fazer isso por conta da lei que não me permite, eu não posso fazer isso porque nesse momento eu não tenho recurso, ou eu posso fazer isso na semana que vem ou no mês que vem, mas uma resposta tem que ser dada. Eu acho que as pessoas ficam muito reféns dessa falta de comunicação, esperando, e infelizmente a gente não vê mudança. Eu acho que o Gilson vai ser essa mudança que as pessoas esperam. Cid Silva, pergunte aí para o Balichinha por que a Prefeitura de Esterburgo não repassa aos servidores a cesta básica no dia certo e por que o valor é tão inferior às demais cidades regionais e os mesmos servidores não tiveram reajuste salarial previsto na lei. Pergunta aqui do Cid Silva, é o perfil dele no Facebook. Mandar um abraço pro Cid também, é funcionário municipal. Bom, quando o Toninho saiu da Prefeitura, nós votamos uma lei no final da administração garantindo que não sabia quem seria o próximo prefeito, né? Mas garantindo que anualmente fosse dado o repasse no mínimo da inflação. Isso é uma lei que está em vigência e o Militão todo ano tem repassado esse aumento para o servidor e muitos ainda têm ganho real acima da inflação. Né? Então, isso é uma questão que está sendo aplicada, sim, todo ano existe o reajuste dos servidores. Com relação à cesta básica, foi uma indicação minha como vereador na época e do Tim, também do vereador Tim. Sim, isso. Nós cobramos muito, né, que a importância disso, da confecção da cesta básica, doação para os funcionários. E isso foi mantido, só que a cesta básica é mantida através de decreto, então ela tem uma vigência de um ano. Por quê? O prefeito precisa analisar se ele vai ter recursos para conseguir manter esse benefício. E venceu no dia 31 de dezembro. Como a situação estava difícil, o prefeito não fez o decreto novamente. Então, esse mês de janeiro, os funcionários não tiveram a cesta, mas agora que as contas se estabilizaram. Quero deixar um dado aqui muito importante, Antônio Cláudio. Todas as contas da prefeitura, todas as dívidas, que era de R$1.600.000, né, foram sanadas no dia 31 de dezembro. Então, a prefeitura está totalmente liquidada e sem dívidas, graças ao trabalho que foi feito. Então, agora, né, com os primeiros meses, a arrecadação é um pouquinho maior em virtude do IPVA e do IPTU. Então, agora, o prefeito, a partir do mês de fevereiro, vai voltar a cesta básica. Isso eu falo porque as pessoas me perguntam, então eu vou diretamente com ele. Eu faço esse elo, né, e ele me explicou dessa forma. Então, em fevereiro, a cesta básica já volta normalmente a funcionar. Vai chegar para os servidores eu penso diferente. Se eu fosse prefeito, eu não faria dessa forma. Eu faria uma forma de ter um vale, um cartão que o funcionário recebesse, creditado nesse cartão, e ele consumisse no comércio da cidade. Eu acho que isso fomentaria o comércio da cidade, sim, fomentaria a economia. Porque, infelizmente, quando você fala que vai doar a cesta básica, isso tem que ser feito de licitação. E muitas vezes o comércio da cidade não vence a licitação e acaba outra cidade entregando esse material lá e o dinheiro fica para outra cidade. Então, se eu fosse um dia prefeito, eu faria diferente, com a forma de um cartão que as pessoas pudessem gastar livremente no comércio da cidade. Bolistinha, com tantas boas ideias, como você vem falando aqui ao longo do programa, se eu fosse prefeito, eu faria isso, se eu fosse prefeito, eu faria aquilo outro. O Militão não acatou nenhuma de suas ideias nesses 3 anos, nada? Infelizmente não, e falta de falar não foi, né? Esterburgo, Antônio Cláudio, é o que eu te falo. Existe muitas coisas que são oferecidas na cidade e que as pessoas, às vezes, não enxergam da forma que deveria. Por exemplo, em Esterburgo tem transporte escolar dentro da cidade. Você pode procurar em qualquer cidade da região que não tem. A obrigação é transportar da zona rural para a cidade. Lá tem ônibus escolares dentro do município. Né? Coleta de galho e coleta de entulho. Agora a prefeitura assumiu esse serviço. Muitas pessoas estão cobrando, às vezes que ficam alguns dias, os galhos, ficam os entulhos. Por quê? Antes esse serviço era terceirizado. Agora a prefeitura assumiu, fora os serviços que já tem, com os mesmos funcionários e com os mesmos maquinários. Então é um pouco, né, difícil, e as pessoas também não têm uma consciência. Foi feito um trabalho para que fosse limpo o quintal e jogasse nos dias de segunda, terça e quarta. que na quinta, sexta, o caminhão iria passar recolhendo. Pessoa joga, só que, na infelizmente, quarta-feira de tarde. Joga na quinta-feira depois que o caminhão passou. Né? Então, falta um pouco dessa conscientização. Mas lá, as pessoas têm esse serviço. Faz a obra, não tem caçamba. As pessoas fazem a obra, deixam o material todo na rua. A prefeitura vem, recolhe. Com relação aos galhos, ninguém paga nada por esse serviço. E é um custo muito alto. Tem varrição de rua, né? Não em todas as ruas, mas tem varrição de rua. Paga-se esse serviço de varrição de rua. Se eu sou prefeito, eu faria diferente. Por quê? Não é questão de cortar. Não é questão de cortar gasto. E sim fazer a arrecadação justa e devida. Porque sem recurso, nenhum prefeito consegue fazer nada, infelizmente. Então, fazer com que esses serviços possam acontecer, mas que as pessoas valorizem, principalmente. A creche municipal é mantida 100% pela prefeitura. 100% pela prefeitura. Então, se você for falar em gestão, principalmente no momento de crise, eu acho que não é cortar, e sim trabalhar com parcerias. A creche fornece fraldas, fornece shampoo, fornece sabonete, tem lavanderia, fornece uniforme, material escolar, alimentação, de graça, né? Ou seja, o pai só tem a preocupação de levar o filho às 6 da manhã e buscar às 6 horas da tarde já com banho tomado, com professoras capacitadas, entendeu? Então, ninguém paga nada por isso. Se é um momento de crise, se é necessário se cortar alguma coisa, por que não fazer parceria? Convoca os pais, explica a situação, fala, pelo menos o sabonete, a fralda, vocês podem trazer? Isso é parceria, né? Aconteceu isso agora recente com relação ao tarifa zero, né? Teve que cortar o tarifa zero. E eu sugeri ao prefeito por várias vezes, ou que me desse autonomia para que eu fizesse, mas também não deu, para reunir com os empresários, né? Os funcionários utilizam o tarifa zero, é importante, tem muitos funcionários que saem das empresas às 5 da manhã, muitos entram, então favorecia demais. Tá escuro, tá frio, tá chovendo, o funcionário tinha o tarifa zero, que é a circular gratuita, como um benefício imenso, ajudava muito. E os funcionários, muitos deles vieram e conversaram comigo e se propuseram, se fosse necessário, que ajudariam a manter esse serviço, porque realmente era muito bom. E, infelizmente, o prefeito cortou, em virtude para cortar gás, mas não procurou as empresas para fazer uma parceria público-privada, né? Para que o município desse o ônibus e o motorista, as empresas e os funcionários pagassem o óleo e a manutenção. Enfim, um trabalho de parceria. Isso na administração tem que ser feito dessa forma. Sempre com comunicação, explicando, não é apenas cortar, né? É explicar por que está tomando aquela medida. Nem todas as medidas as pessoas vão gostar. E por isso que eu falo que o prefeito ele tem que assumir responsabilidade, o vereador tem que assumir responsabilidade, porque vai ter hora que ele vai ter que fazer alguma medida que é considerada impopular. Mas eu não enxergo dessa forma. Impopular é para quem pensa apenas eleitoralmente. Mas um gestor, ele tem que fazer aquilo para o melhor, para fazer o melhor para a administração. Então, às vezes, é necessário. Tem pergunta chegando aqui, o pessoal querendo saber das promessas de campanha, questão das empresas, que se prometeu, muitos dois candidatos prometeram a vinda de indústrias, de empresas novas que gerariam empregos para a cidade de Arceburgo. Como vocês, né, foram o lado vencedor, por que essas empresas não chegaram? Porque não chegou nenhuma nesses últimos anos, né? Olha, Antônio Cláudio, teve um trabalho do ex-prefeito, né, que começou com os comodatos lá, e eu como vereador participei e votei os comodatos para muitas empresas. Acontece o seguinte, hoje das empresas que foram faladas até então pelo ex-prefeito, que já estavam a caminho, nós temos a Macomp e temos a Guaçu Embalagens, as duas. Muitas outras que ganharam comodato desistiram. E outras ainda estão com o terreno lá, mas não fizeram mais nada, né? O prefeito, preocupado com isso, mandou um projeto para a Câmara para reaver para a prefeitura esses terrenos que foram doados e as empresas não fizeram nada. Infelizmente, a Câmara entendeu, né, e não aprovou a lei, Então esses terrenos ainda permanecem com essas empresas. E tem a outra, uma empresa, essa eu posso falar com propriedade, porque conheço o dono, sei da idoneidade dele, da responsabilidade dele, que é o Juninho, dono da Metalúrgica Inca, que está instalada em Mococa. E o Juninho, por várias vezes, fala: Balichinha, eu vou para Arceburgo, sim, eu só quero ir com toda a documentação, a legislação em dia, porque lá eu vou construir com recursos próprios. Então, só que enquanto eu não tiver todas as licenças para poder começar, eu não vou começar. Então, isso ele deixou bem claro. Existe, né? A gente sabe que existe. Uma empresa hoje, um empresário chega, pede o terreno, às vezes ele vai fazer um financiamento para construir, ele não consegue fazer porque o terreno ele não consegue dar como garantia, que é comodato. Então, existem algumas questões burocráticas, né, nesse caminho, que impedem. Às vezes a pessoa acha que vai conversar com o empresário hoje, eu vou te dar o terreno hoje e amanhã a empresa já está dando emprego. Então, infelizmente, dependendo da área de atuação da empresa, precisa de licença ambiental, e a gente sabe que o FEAM de Minas Gerais é bem rígido, é bem exigente. Se não tiver com todas as normas em dia, essa licença não é aprovada. E aí fica essa burocracia. Essa não vinda das empresas aí prejudica bastante a cidade de Arceburgo. Prejudica, mas Arceburgo, como toda e qualquer cidade pequena, aqui em Guaranésia não é diferente, a pessoa que se forma, que busca uma graduação, seja ela, dependendo da área, ela não tem campo numa cidade interior, né? Você concorda comigo? Sim. Porque ela tem que, às vezes, ir para fora para buscar. Então, o que tem em Arceburgo são metalurgia, empresas de tecelagem, empresas de alimentação. Então, as pessoas têm ali uma geração de emprego. Antes era mais agricultura, mas hoje a indústria tá bem forte. Mas, se você olhar pelo dado que todo ano vem muitos amigos nossos lá da Paraíba, muitos acabam até ficando no município porque gostam da cidade, para trabalhar na lavoura, então você vê que emprego tem, né? Às vezes não é o que a pessoa quer trabalhar, né? Mas a vinda de indústria, e eu penso também diferente. Hoje o desemprego eu acho... problema de Arceburgo? Não, existe o desemprego, existe. Como em qualquer não lugar. Não um nível alto, mas existe. Existe o desemprego. Mas eu penso também diferente. Eu acho que um gestor, ele tem que trabalhar. Essa semana mesmo eu levei um empresário para conversar com o militão, até de uma empresa aqui de Guaranésia, que quer instalar uma filial lá. Não é uma geração de emprego muito grande, 10, 12 empregos. Só que se você pega 10, 15 empresas dessa que geram 10, 12 empregos, são 150, às vezes, 200 empregos. Às vezes é melhor que você ter uma empresa grande, muito grande. Um exemplo disso, a Mali está com um problema lá em Mojimirim, com 5 mil funcionários, se não me engano. Então, ou seja, olhe o impacto disso que vai acontecer na cidade, né? Então, eu penso, se uma pequena fecha ou outra abre a porta, né, eu acho que esse que tem que ser o pensamento. Qual foi o impacto das promessas de novas empresas chegando em Arceburgo na eleição passada? Você acredita que isso foi determinante para a vitória do militão? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque as pessoas vinham, né, de uma gestão eficiente do Toninho, dos dois mandatos, onde muitas coisas aconteceram, né? E quando o Toninho disse que apoiaria, se fosse o militão, o candidato, né, muitas pessoas apoiaram, confiando também, né, na administração do Toninho e pelo apoio que o Toninho estava dando na campanha. Então, e isso teve um fator. E também a questão de lado, né? Que, infelizmente, eu falei, isso é deplorável, mas as pessoas têm lado. Então, não dá para fazer um julgamento com relação a isso. O vereador Felipe Nardi Laudade está mandando aqui um abraço aí para o amigo Balichinha. Um abração para o Felipe, grande amigo. Diego de Castro também, mandando um abraço, dois vereadores aqui de Guaranés, o Diego inclusive que é parceiro do Cássio, né? Sim, Cássio Soares, né? Os Diego. Dois mandando esse abraço. Pra gente finalizar aqui, vou encerrar com a pergunta do Sandro Butur, que deixou lá no Facebook. Na verdade ele deixou duas perguntas, uma você já respondeu aqui, essa você também respondeu, mas vamos lá. Pergunte aí para o vice-prefeito, o que ele fez para a cidade em 12 anos de vida pública para protocolar a sua candidatura este ano? acho que ele não saberá responder. Ele não, sei responder assim. Por favor. Eu acho que se eu não tivesse credibilidade, eu não estaria na política, né? Eu acho que a política tem que ser para as pessoas boas que pensam no coletivo e que querem fazer o melhor para a sociedade em que vivem. Em 12 anos eu consegui muita coisa, graças a Deus, né? E o Toninho também era um prefeito que tinha essa visão. Eu não era um vereador que ficava criticando a administração em Facebook, não. Eu quando tinha um problema para resolver, eu ia diretamente no prefeito, eu ia no secretário. Eu não fazia isso, porque eu acho que assim você não resolve o problema. Assim você cria mais falsa ilusão para as pessoas, apontando alguma coisa, às vezes por mera politicagem. Então, isso eu não fazia. Eu chegava e conversava com o Toninho. Nós conseguimos, com o que eu falei para o Toninho, ajuda de custos para os estudantes que estudam fora, uniforme para os funcionários públicos, capacitação. Eu pedi muito essa questão da capacitação do pessoal da educação, e o Toninho teve essa visão também. Todos os professores que tiveram a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação, e muitos fizeram, né? O campo de malha que existe lá embaixo foi uma indicação minha para as pessoas que jogam malha, a cobertura e a reforma do campo de bótia, solicitações, né, diversas, que o vereador ele tem que saber a sua limitação. Eu não sou executivo, quem é executivo é o prefeito. Então eu chegava e conversava, falava: Toninho, eu pensei numa ideia assim, assim, assado, você não acha bom, né? Então esse trabalho eu fazia. Isso que você está me dizendo agora, que as suas conversas com o militão, geralmente ele nunca aceitava as suas sugestões, responda com sinceridade para o ouvinte da Dirceburgo, isso não é uma estratégia política de agora? Talvez fosse uma estratégia política para ele, né? Porque às vezes ele tinha a intenção, ou não sei também, não posso falar por ele, responder por ele, se ele tem intenção de ser candidato também, né? Sim. Não sei, às vezes ele pode querer ser candidato à reeleição. Mas ele disse para você lá em dezembro que não seria, né? Você, na reportagem do jornal, você disse isso. Até então. Tá, de repente ele mude de ideia no meio do caminho. De repente ele pode, amanhã depois, mudar de ideia. Ulisses Guimarães dizia que política é igual nuvem, né? Cada hora que você olha, tá de um jeito. Então ele pode mudar de ideia. Eu acho que às vezes pode ter sido uma estratégia dele, né? E falar: não vou deixar ele trabalhar, não vou ouvir, não vou convidar para reunião. Vamos matar porque... esse menino no Nem. Isso, é bem assim. Alexinha, te agradeço muito, viu? É uma pena que você tenha demorado tanto para vir no programa, né? Mas espero te receber mais vezes aqui no Expresso, viu? É um prazer sempre estar recebendo você aqui na Pássaro da Ilha. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Quero deixar um abraço a você, agradecer muito o convite, pedir novamente desculpas, mandar um abraço muito carinhoso para todos os arceburguenses que estão acompanhando e sempre acompanham o programa. A gente tem uma audiência muito bacana. O programa Expresso. Mandar também um abraço muito carinhoso para todas as pessoas aqui de Guaranésia. Tenho muitos amigos aqui, muitos vereadores, o prefeito João Carlos Miquilo, um grande amigo. Então quero mandar um abraço para todo mundo e dizer, Antônio Cláudio, eu sou um apaixonado pela minha cidade, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa da política, é uma caixinha de surpresa. Você pode ganhar ou você pode perder. A disputa, a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, isso fazem parte da política e você tem que entender. Eu falo que uma pessoa, para ela ser candidata, ela tem que estar preparada fisicamente, emocionalmente. Se ela não tiver, e psicologicamente, se ela não tiver esse preparo, não saia, não mexa com política, que não é só flores. Pelo contrário, muitas vezes é muita dor de cabeça. Eu, com alguns problemas, de algumas demandas para tentar resolver alguma coisa em questão de saúde, eu às vezes ficava dias, noites assim, sem dormir, sabe? Parecendo um zumbi. Mas aquela preocupação de sempre dar uma resposta para a pessoa está precisando de uma transferência, e eu ficava tentando ligar para os deputados para conseguir, às vezes, através do apoio deles, uma ajuda, e aquilo, eu sou incansável nisso. Então, independente, assim, se eu participar da eleição, se disputar, ganhar, perder, qualquer coisa do tipo, eu estou à disposição para ser ouvido nas ideias, no debate, seja o que for o melhor para Arceburgo. Isso sempre as pessoas poderão contar comigo. Valeu, Bolichinha, muito obrigado. Muito obrigado a você. Intervalinho comercial, voltamos já batendo papo com a dupla Mário Sérgio e Neir.